vai curar. Hoje vai transformar. Vai fazer um milagre nesse lugar. Hoje Deus vai curar. Hoje vai transformar. Vai fazer um milagre, oh, oh, nesse lugar. Repreenda, Jesus levou sobre si a minha dor. Posso dizer que Jesus me curou. Livre das doenças sou. Pode a Deus aplaudir. Toda honra e glória, oh, oh, pertence ao Senhor. Levantemos as mãos para o adorar. A minha dor, posso dizer que Jesus me curou. Livre das doenças sou. Hoje Deus vai curar. Hoje vai transformar. Fazer um milagre, yeah. Oh, hoje, nesse lugar. Obrigado, Deus, pela nossa saúde.